Taxi Star 3662, 171, 3 horas, Fortaleza. Livre, pátio 1, Indy Alpha, chama no ponto de espera para decolagem. Camarada, ponto de espera para decolagem, tá? 3662. Zero, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Purca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5171, controle 120, decimal 80. Autorizado 330 para a gente, via Peruísque. Saída Purca, transição Caju, decola da 10, primeira corrida 571, transponder 120, decimal 8, controle 330. Da 3305, cotejamento correto, chame pronto. Só confirmando via pelo 58 que copiou? Tá certo, 58. 1 no 86 agora. 1 no 86, grato. Europa 084, Can Taxi Center, frequency 126.85, over. 126.85, Europa 084, bye bye, good night. Bye, thanks. 1074, confirmando agora autorizado, puxa para o táxi. 1074, viu, push back, vai falar para o táxi. Azul 409, né, escuta, para a cota. Pronto, na ponte espera, pistão na zero, pistão 3662. Vamos para a cópia azul 409. Azul 409, autorizado com FINS nível 380 pela APA Zulu 16. Decolada 10, curva direita, subida da EU, LE da DRID, transponder 5172, controle em 1208. Aguarde um instante para o cotejamento. The point 45. Okay, we'll try again once, and other case we change 12545. Thank you, good night. Oceano 224, Duna, localizador em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, Oceano 224. Reduzindo, vai checar o trem, 186, 6224. Obrigado, uma boa noite. Boa! 09, por gentileza, cotejo. Ok, azul 429, aprovado com aqui. Nível 380, pelo Alpes Zulu 16, decola pistão 0, curva direita na saída da El, Leda, Bridge. Aciona 5172, controle 1208, azul 4209. Correto, 4209, chama para acionamento no portão 3. Torre Salvador, boa noite, Oxanem 6224, Flui LS, passou do nome. O Oceanem 6224, boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um tampa, mão na posição agora, preste a iniciar a rolagem. Completando a aproximação, 6224, sente no tampa. Sou Hilton 3178, permanece sua escuta? Afirmativo, na minha escuta, chame antes da Juliette. Obrigado, obrigado. Aguarde um minuto, tá 3305. Aguardando, tá 3305. Próxima Juliette, 31278. Ingresso Juliette, portão 7, tá 3178. Juliette 7, obrigado, 3178. Roxa 6224, livre pouso na 10, o vento é 1, 30 graus com 9 nós. Livre pouso na 10, 6224. Tá 3662, decolou os 1-1, controle 120, decimal 8, boa noite. 308, muito obrigado e uma boa noite, 3662. O T3305, após a aeronave da companhia Táxi A retaguarda, ingressando no pátio, coordenando com a equipe de solo, está autorizado puxa para o táxi. Altímetro 1017. Oceano 313, filme Recife, frequência 125A. Recife, décima 1, Recife, né? 6313, boa noite, você viu? Boa! Para o táxi com 29 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando com o fim. Livre o táxi via Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, Gol no 074. No 074, livre Índia e Alfa, vai chamar pronto no ponto de espera. Puxa 6224, no solo aos 13, ao livrar a direita, táxi na Alfa e chame antes da táxi Juliette. Quebrando a direita na Alfa, chamando-se da Juliette, na sua escuta 6224. Uno 074, está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 130 graus com 8 nós. Uno 074, livre alinhar e decolar na 10. Para o táxi com 124 a bordo, alternando Natal, 3 horas e 45 de autonomia. Está livre o táxi via Pátio 1 Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para decolar, está 3305. Pátio 1 Índia e Alfa, está 3305. Volo 074, alinhado na 10. Sente autorizado a decolagem, 140 com 8 nós. Livre decolagem na 10, no 074. Uno 074, decolou os Uno 6, o controle em Uno 20, decimal 8, tenha uma boa noite. Uno 074, até controle 208, será? Boa noite. Salvador, 3305, se aproxima do ponto 010, próximo. 362, chame Recife, 12685. 12685, 3662, muito obrigado e uma ótima noite. Boa. Salvador, muito boa noite, gol no 074. Gol no 074 é o controle, meu cordial. Após 2000, voe Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, prossegue direto Leda, após Leda Bridge. O gol no 074, curvando a direita após Leda, então. Positivo, contato, Rafa. Muito boa noite, é o Rio 5972, com informação Bravo, descendo para 160, na proa de bonde. Rio 5972 é o controle, vamos encurtar essa trajetória, direto pelo 4.017 ajustado. Pelo 4.017, Rio 5972, obrigado. Decolou os 19, controle em 120, decimal 8, boa noite. 08, obrigado, boa noite, 3305. Controle Salvador, 3305, decolado na pista 10, Pucajão, Aracaju. 3305, este é o controle, Salvador. Está em contato, radar. Positivo, 3305. Amadora, 6224. 6224. Estamos sem visualização do operador de posicionamento aqui no 6224. Eu vou checar com a infraero, ok? Ok, grato. Chegar aqui um operador, foi, muito obrigado. Ok, gente. Tá 3305, obrigado, chefe. Boa. Rio 5972, vamos encurtar a trajetória. Rio. Simbra 2000. Simbra 2000, Rio 5972, obrigado. 5972, está autorizada a aproximação. Autorizada a aproximação, Rio 5972, obrigado. Boa noite, Web 5716. Web 5716, este é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna 2000 com 1017 pro ILS autorizar. Excelente, obrigado. Direto Duna. Confirma nível 1 no 5.0? 2000, capitão, com 1017 pro ILS. Melhor ainda, valeu, obrigado. Já está avistando a cabeceira 1-0? Afirmativo. Positivo, vou checar o trem e chamar a torre 1-1-8-6. 118-6, muito obrigado. Boa. Este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1-0, 1-7, voe para Duna, desça para 2000 para o ILS. Torre Salvador, muito boa noite, Rio 5972. Está na final da 13ª chatra. O Rio 5972, boa noite, está ali o pouso na 10, o vento é 1.40 graus com 8 nós e o altímetro no 0.17. Vivo pouso na 1.0, Rio 5972. Oceano Salvador, boa noite, Oceano 6224, no gate 1, ciente da Bravo, autorização de tráfego nível 230, Aracaju. Aguarde um instante, meu.